Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 108 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Dar e receber são um só, na verdade. A visão depende da ideia de hoje. A luz está nela, pois reconcilia todos os opostos aparentes. E o que é a luz, senão a resolução? Nascida da paz, de todos os teus conflitos e pensamentos equivocados, fazendo de todos eles um só conceito que é totalmente verdadeiro. Até mesmo esse virá a desaparecer, porque o pensamento por trás dele aparecerá para tomar o seu lugar. E agora estás em paz para sempre, pois o sonho acabou. A luz verdadeira que faz com que a visão verdadeira seja possível não é a luz que os olhos do corpo contemplam. É um estado da mente que veio a ser tão unificado que a escuridão não pode ser percebida de forma alguma. E assim, o que é o mesmo é visto como um só, enquanto o que não é o mesmo permanece despercebido, pois não existe. Essa é a luz que não mostra opostos e a visão. Tendo sido curada, tem o poder de curar. Essa é a luz que traz a tua paz a outras mentes para compartilharem dela e ficarem contentes por serem unas contigo e com elas mesmas. Essa é a luz que cura, porque traz a única percepção baseada num só ponto de referência do qual vem um só significado. Aqui, tanto o dar quanto o receber são vistos como aspectos diferentes de um só pensamento, cuja verdade não depende de qual é visto como o primeiro, ou qual parece estar em segundo lugar. Aqui compreende-se que ambos ocorrem juntos para que o pensamento permaneça completo. E nesta compreensão está a base na qual todos os opostos são reconciliados, por serem percebidos do mesmo ponto de referência. Aquele que unifica esse pensamento. Um só pensamento completamente unificado servirá para unificar todos os pensamentos. Isso é o mesmo que dizer que uma só correção será suficiente para todas as correções, ou que perdoar totalmente o irmão é o suficiente para trazer a salvação a todas as mentes. Pois estes não passam de casos especiais, de uma só lei que se mantém para todo tipo de aprendizado, se for dirigido por aquele que conhece a verdade. Aprender que dar e receber são a mesma coisa tem uma utilidade específica, pois pode-se tentar isso com muita facilidade e ver que é verdade. E quando esse caso específico tiver provado que isso sempre funciona, em todas as circunstâncias em que é feita essa tentativa, o pensamento por trás dele, por ser generalizado a outras áreas de dúvida e de dupla visão. E, a partir daí, ele se estenderá para finalmente chegar ao único pensamento que é a base de todos os outros. Hoje, praticaremos o caso específico de dar e receber. Usaremos essa simples lição naquilo que é óbvio, pois tem resultados que não podemos perder. Dar é receber. Hoje tentaremos oferecer paz a todos e ver quão rapidamente ela retorna a nós. Luz é tranquilidade e é nesta paz que a visão nos é dada e podemos ver. Assim, começaremos os períodos de prática com a instrução do dia dizendo: dar e receber são um só, na verdade. Hei de receber o que estou dando agora. Em seguida, feche os olhos e pensa durante 5 minutos no que queres oferecer a todos para que seja teu. Poderias dizer, por exemplo: a todos eu ofereço quietude. A todos eu ofereço a paz da mente. A todos eu ofereço gentileza. Dize cada uma destas frases lentamente, Em seguida, faze uma pequena pausa, esperando para receber a dádiva que deste. E ela virá a ti na mesma medida em que a deste. Descobrirás que tens um retorno exato, pois é isso que pediste. Talvez também seja útil pensares em alguém para dar as tuas dádivas. Ele representa os outros e, através dele, dás a todos. Nossa lição, muito simples para o dia de hoje, te ensinará muito. Efeito e causa passarão a ser bem mais compreendidos a partir deste momento e progrediremos muito mais rapidamente. Pensa nos exercícios para o dia de hoje como rápidos avanços no teu aprendizado, ainda mais rápidos e mais seguros a cada vez que disseres: dar e receber são um só, na verdade. Dar e receber são um só, na verdade. Hei de receber o que estou dando agora. A todos eu ofereço quietude. A todos eu ofereço a paz da mente. A todos eu ofereço gentileza. Citação do dia. Ao invés de raiva, eu escolho amor hoje. Minha raiva é uma pirraça do eu assustado, do meu eu assustado, como uma criança que precisa do amor que somente eu devo prover. Eu não posso esperar que nenhuma outra pessoa veja a dor por trás da minha raiva. É minha responsabilidade abrandar meu comportamento. Saciar minha raiva é um ato de autossabotagem, pois isso afasta justamente o amor do qual eu preciso. Hoje, se eu for tentada a raiva, eu orarei por um milagre que me liberte. Eu estou comprometida com o amor como uma maneira de curar o que quer que seja que tenha me tirado do caminho. Querido Deus, por favor, afaste minha raiva, pois essa não é uma expressão do meu eu verdadeiro. Mostre-me o amor que está além dela e me ajuda a mostrá-lo para os outros. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. A todos eu ofereço quietude, a todos eu ofereço conexão, conexão consigo mesmo, a mais profunda e aquela que nos conecta a tudo e a todos. Mil beijos, até a próxima lição. Tchau, tchau.